Salve, simpatia, está mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, pela Rádio Comunitária Campestre. Hoje um programa especial sobre o mar. Boa noite, estamos aqui muito felizes com esse programa sobre o mar. Vou começar aqui falando para vocês alguns trechos de alguns poemas. Primeiro esse de Charles Baudelaire. Homem livre, tu sempre gostarás do mar. Fernando Pessoa. O mar é a religião da natureza. Dominamos outrora o mar físico, criando a civilização universal. Dominemos agora o mar psíquico, a emoção, a mãe temperamento, criando a civilização intelectual. Fernando Pessoa. Nas ondas estão escritas mil histórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. Mia Couto. Passei o dia ouvindo o que o mar dizia. Eu ontem passei o dia ouvindo o que o mar dizia. Choramos, rimos, cantamos. Falou-me do seu destino, do seu fado. Depois, para se alegrar, ergueu-se e, bailando e rindo, pôs-se a cantar um canto molhado e lindo. O seu hálito perfuma e o seu perfume faz mal. Deserto de água e sem fim. Antônio Boto. Leia o livro Água e Sonhos, de Gaston Bachelard. E agora, Elis Regina, no Muqueca de Siri. O barco me meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, um marco. Meu coração, porto, não navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, o barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, o barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso. E agora Pedro Luiz. O sol de Deus veio iluminar a real atenção, veio desafiar o seu mar, fez no chão, navegou no colchão, navegou coração, almofada a remar pelos filtros do amor, acendeu e embarcou o B de barco que flutua no horizonte do olhar. Escreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quero aprender, saber e saborear. Como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. O B de barco que flutua no horizonte do olhar. Escreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quero aprender, saber e saborear. Como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. Um erê, um do, um guri, um piá, faz o senso comum ter que reafinar. Um erê, um do, um guri, um piá, já que irei voltar. Você é a razão do meu mar, paixão do meu aconchego. Você chega a me chamar de nega, eu só te peço, meu nego. Vai, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai, vai não, arranja um emprego no chão. Rádio Campeche 98.3. Ouvimos Academia da Berlinda, Dorival. Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Olha lá, murmurando, mar que ouvi a cantar, sua voz no oceano é doce de escutar, a cantar melodias sobre as ondas do mar, som que exala perfumes no ar. Mar que eu vi na nuvem de água clara, vem seu canto sempre me molhar. Sua voz que está na maresia, no seu canto tem melancolia. Mar que me conforta, eu te escuto. Mar que apavora meu olhar. Se estou distante desta costa, nem sei respirar. Do mar, sou marujo. Eu vim pra te admirar. Outra vez, o acorde d'água fresca, como vim de longe do além-mar. Me comovo dessa sua mágoa e atravesso essa sua água, tudo de acordo com a maré. Só andava onde dava pé. Se sou dissonante nessa onda, venha me ensinar. Marujo, eu vim pra te admirar. Outra vez, o acorde d'água fresca, como vim de longe do além-mar. Me comovo dessa sua mágoa e atravesso essa sua água, tudo de acordo com a maré. Só andava onde dava pé. Se sou dissonante nessa onda, venha me ensinar. Muqueca de Siri na Rádio Campest 98.3. Ouvimos Pino Coletivo e agora Diretoria, Maré Cheia. Tá na hora de se aventurar e acordar para a vida, pra entender que essa vida se dá por toda a imensidão. Janela, o sol da manhã invadindo seu dia, traz de volta o brilho, reforça o que se plantou. Se num golpe de sorte pudesse enxergar o futuro, e mudando o presente também mudaria o rumo. Estava a hora esperando pular, sem pensar você não se ligou, e nem eu nem você entendemos o que se passou. Estava a hora esperando pular, sem pensar você não se ligou, e nem eu nem você entendemos tudo o que ficou. Vou te ver dançando na areia, bom te ver entrando no mar. A cidade toda parada, eu aqui driblando a solidão. Hoje eu só quero falar, são coisas da vida. agora vamos ouvir Cabroeira no Mar, aqui no Moqueca de Siri, na Rádio Campeche. Programa especial sobre o mar. Delícia! Siri precisa de mar. No mar das ilusões que a vida te levar, ou se aprende logo a navegar, ou nada a vida inteira. E o sol iluminando tudo ao seu redor, clareando um tempo melhor, afastando a tristeza. Que a vida te levar, ou se aprende logo a navegar, ou nada a vida inteira. E o sol iluminando tudo ao seu redor, clareando um tempo melhor, afastando a tristeza. Ontem não existe mais, o amanhã ainda não chegou. Hoje logo se desfaz, como a gota de orvalho que secou. E olha quem acabou de chegar aqui no estúdio, que vai falar com a gente ao vivo no programa daqui a pouco. Mais pro final do programa a gente vai falar com o Alex Thier, que vai apresentar a nova música Encantos da Ilha. Ouvimos no lado A do Moqueca de Siri hoje. Começamos com a Dulce Pontes cantando Canção do Mar. Depois ouvimos Elis Regina, Os Argonautas. Pedro Luiz, O Sol de B. Academia da Berlinda, Dorival. Fino Coletivo, Bravo Mar. Depois a gente ouviu Diretoria, Maré Cheia. Cabroeira, No Mar. E agora a gente está ouvindo aqui, ao fundo, Paralamas do Sucesso, Marujo Dubi. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Moqueca Siri. Moqueca com U, que Moqueca com U é mais gostosa. Este é um programa especial sobre o mar. Hoje é o aniversário do Siri, então a gente tem Siri. Um programa especial sobre o mar, porque o Siri gosta de quê? De mar. Isso mesmo. Meio século de vida, parabéns. 50. Siri faz 50 hoje. É. Isso aí. Programa comemorativo. O presente que eu mais desejo é que o Rogério Ceni rale peita do meu time. Meu time é o Flamengo. Vamos lá com o Benegão. Bernardo Bocício. Isso mesmo. Canoeiro, a gente vai abrir com o Benegão o próximo bloco, o bloco B. Uma pequena homenagem a Dorival Caymmi. Peixe bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Tiquinha, tem presente pra Yaya. Canoeiro puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, tem presente pra Yaya. Canoeiro puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Quem vem pra beira do mar e nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar e nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu. Quem vem pra beira do mar aí nunca mais quer voltar aí. Quem vem pra beira do mar aí nunca mais quer voltar. Beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Ouvimos Quem Vem Pra Beira do Mar, com Dorival Caymmi e Adriana Cocanhoto. E não dá pra falar sobre o mar sem ter Maria Bethânia. Beira-mar. Deságua em minha paixão, coração berreiro. Dentro de você o que chamas de amor em vão? Um mar decide não. Dentro do mar tem rio, calmaria e trovão. Dentro de mim tem o que? Dentro da dor a canção. Dentro do guerreiro a flor, dama de espada na mão. Tem você, beira-mar, beira-mar, hey, hey, beira-mar. Cheguei agora, hey, hey, beira-mar, beira-mar, beira de rio, hey, hey, beira-mar. Dentro do mar tem rio, dentro de mim tem o quê? Vento, raio e trovão, as águas do meu querer. Dentro do mar tem rio, lágrima, chuva, aguaceiro. Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro que? Dentro do raio trovão, o raio logo se vê. Depois da dor se acende, tua ausência na canção. Deságua em minha paixão, coração berreiro. Dentro de você o que? Chamas de amor em vão, mar de sim e de não. Dentro do mar tem rio, calmaria e trovão. Dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção. Dentro do guerreiro a flor, dama de espada na mão. Dentro de mim tem você, beira-mar, beira-mar, hey, hey, beira-mar. Cheguei agora, dentro do mar tem siri, agora, tem baleia, onde mora o Jonas, tem camarão, lagosta, tudo quanto é peixe, só não pode plástico, valeu galera. Lucas Santana. Como o sol está tinindo, o azul do céu que lindo, é uma manhã de domingo, hoje seu pai não tem trabalho. Sua mãe não tem horário, o tempo é um menino. Então, vamos passear, bater um andar por entre o arvoredo. Vamos buscar equilíbrio ao pedalar, saber por que no mar tem tanta escuridão. céu que lindo. É uma manhã de domingo. Hoje seu pai não tem trabalho, sua mãe não tem horário. O tempo é um ninho e ele diz que almejar é beijar na boca. Réveillon é o nome de uma empresa. Contemporâneo é alguém sem coração. Incidência é um incêndio bem pequeno. Diz que nunca será rei, pois vítima sempre será. Josué convidou Mateus, dia de furada no mar. Josué convidou Mateus, dia de furada no mar. Josué convidou Tomás, dia de furada. Convida Benjamin. Convido Vitor. Convido Bruno. Convido Lino. Dia de furar. Convida toda a galera. Convida José. Convida Camila. Convida Cris. Convida Mas deixa pra convidar depois da vacina. Agora o mentor de todas as minhas ressacas. Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia. Música de Antônio Brasileiro, Tom Jobim. So close your eyes, for that be lovely way to be. Things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two daydream, may dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight among the stars above, and don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two daydream, may dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on the way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes together. Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri de moqueca e moqueca. E agora Clara Nunes, O Mar Serenou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Não tem medo, é segredo. Se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando, se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. É sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Sou só e jogo na água pra ela sem me afundar. Eu vou jogar no oceano todo o que mais me chateia. Se já se trouxer maré cheia, se já se trouxer maré cheia. O desengano, eu vou jogar o pesar. Puxo o barco, entro na água, remo até alto mar. Vou afogar no oceano todo o mal que me rodeia. Se já se trouxer maré cheia, se já se trouxer maré cheia. Quando já se traz a maré, traz a maré. Cheia, cheia. Pego meu barco e vou jogar, eu vou jogar na água. Forte a bondade semeia. Se já se trouxe a maré cheia. Eu falei se já se trouxe a maré cheia. Tanta vida se renova quando a lua nova faz a maré cheia. Se já se trouxe a maré cheia. Se já se trouxe a maré cheia. Se já se trouxe a maré. Yeah. Você está ouvindo Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Uma viagem estupefaciente através da música, pelas ideias mirabolantes de Gê Muniz e Conrad Rose, vulgo Siri. No fundo estamos ouvindo Barbatuques, Peixinhos do Mar e Marinheiro Só, nesse programa especial sobre o mar. No lado B ouvimos uma mixagem envolvendo Bernardo Negão, Bernardo Bozizio, um canoeiro, e Dorival Caymmi e Adriana Calcanhoto, Quem Vem Pra Beira do Mar. Uma pequena homenagem a Dorival, bem como a música da Academia da Berrinda lá no lado A. Aí Maria Bethânia, sócia fundadora do Moqueca Beira Mar, Lucas Santana, Dia de Curar, Onda no Mar. Lindo as crianças, chamando as crianças. Vamos segurar a onda, depois que vacinar todo mundo reúne. Por enquanto cada um pega o seu mar no sossego. Tim Maia, Wave, de Tom Jobim, Clara Nunes, O Mar Serenou, e Doniná, Jaci e A Maré Cheia. Daqui a pouco vamos conversar com o Alex Thier sobre a parceria dele com Aníbal Pereira em Cantos da Ilha. Falar sobre a agenda e tudo mais. O programa Moqueca de Siri é apresentado toda quinta-feira, às 20 horas, de 20 a 21, e às vezes a gente vai mais um pouquinho, como hoje, aqui na Rádio Campeche. 98.3, uma frequência comunitária. Mulheres de Holanda. Marilua. Amar é um amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar é um amor serenado, das noturnas praias levantaram as saias e se luaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de mar. Mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo pro rio tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no vento, fluindo água, boiando com as altas, arrastando flores, carregando flores, acendendo no chá. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixas, virando areia, pra te agarrar, com lua cheia, a beira-mar. Meu amor me deixou, levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou, esconde a realidade. Ah, se eu fosse marinheiro, eu é que tinha partido. E meu coração ligeiro não se teria partido. E se partisse, colava com cola de Marizia. Amava e desamava, sem peso e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce o meu lar. Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar. Leste, oeste, norte, sul, onde o homem se situa. Quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua. Não buscaria conforto, não pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Se eu fosse marinheiro. Buscaria conforto, nem pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro. Um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro. Zé Cabaleiro tocando ukulele. No Brás, Mucuripe. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Chapéu quebrado, sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me da.

Esse programa hoje está sendo especial sobre o mar. Afinal de contas, moramos na Ilha da Magia, na ilha que tem 42 praias, e aqui o mar não é brincadeira, aqui o mar é lindo. São as praias, uma das praias mais lindas do Brasil e do mundo. E também, quem está aqui hoje com a gente para conversar é Alex Thier, que está lançando a música Encantos da Ilha, composição dele e com parceria do Aníbal Pereira. Encantos é separado. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, para quem quiser trocar uma figurinha. Muqueca Siri arroba gmail.com, para quem quiser mandar material, pode ser pelo Drive, pode ser por e-mail mesmo. Procuramos material independente, local, de preferência antifascista, antiproibicionista, libertário. Jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião, mas carrega muito amor. Daí, Alex, seja bem-vindo. Salve, tudo certo? Como tá? Primeiramente, dá feliz aniversário aqui, né? Hoje é seu aniversário, muitos anos de vida aí. É isso aí, muito grato aí pelo convite, aí por estar aqui, falando um pouquinho sobre essa música aí, que fala sobre a ilha aqui, né, nossa querida Ilha da Magia. E é isso aí, estou aí para responder a tudo que precisa. Não, não é um interrogatório. Vamos lá, vamos ouvir a música e depois a gente volta a conversar com essa linda levada Dia do Lobo. Magia. Então, Alex, mais uma vez bem-vindo. Conta a história dessa música pra gente aí. Legal, legal. Então, ó, essa música é o seguinte, quando chegou aqui o meu amigo Aníbal Pereira, que é o compositor aí também dessa música, ele chegou, ele é um cara assim, genial assim, né, nas composições, assim, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. E ele, quando ele saiu da rodoviária e foi chegando em casa, que é ali no sul, aqui mesmo pelo sul da ilha, ele foi vendo assim as paisagens e ele chegou e falou pra mim, falou, cara, tive uma ideia aqui. Acabei de pensar numa música aqui, ó, deixa eu te mandar. Ele mandou uma música que falava O que tem pra ver na Ilha da Magia. O que tem pra ver na Ilha da Magia. Achei aquilo ali interessante, aí falei, o que sai da gente colocar? Ao invés disso, falar assim, como é bom viver na Ilha da Magia, como é bom viver na Ilha da Magia. Ele falou, pô, legal, legal, também achou interessante. Aí depois eu acabei falando assim, não, melhor, a gente pode falar como é bom viver a Ilha da Magia, né? Porque não necessariamente a pessoa precisa morar na ilha para poder vivenciá-la, né? Então, ainda mais uma ilha como a nossa, que é muito turística, né? Tem muita gente de fora. Então, a gente, isso aí já chegou o refrão e já deu aquela animada, né, mais assim. Daí o que acontece, eu já conheço sim, bastantes praias aqui, ainda mais que, além de música, eu também já trabalhei no IBGE também. Então eu tinha que estar cada dia num lugar aqui na ilha, né, então deu pra dar um rolê muito grande assim na ilha e conhecer bastante lugar, né. E aí ele também já conhecia já a ilha aqui há um tempo. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer uma lista das praias que a gente conhece, das praias que tem aqui. E aí a gente viu, né, as 42 praias, listei as que eu conheço mais, que são essas que a gente cita. E aí a gente começou a perceber que dava pra fazer um trocadilho com cada uma dessas nome das praias, né? Então, fala muito assim, né, a pessoa que conhece principalmente a ilha vai sacar, né, quando a gente fala. Mas Daniela, que fez uma armação. Daniela, porque tem a praia da Daniela. Fez uma armação. Armação porque tem a praia da armação. Foi pra Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição. Estava brava com a tal de Joaquina. A Brava, porque tem a Praia Brava, que fica ali no norte da ilha. Com a tal de Joaquina. Joaquina também. Que deu mole pro Campeche, porque tem a Praia Mole. Entendeu? Então aí cada palavra assim é contando o nome de uma praia e fazendo um trocadilho com isso, né? E vai contando, né? Desde o norte até o sul. É um rolé pela ilha, né? Exatamente, bem isso mesmo. É, muito massa. Bem isso mesmo, assim, dá pra conhecer bastante. É, a sugestão até pro Jean, né, no plano diretor dele, pega essa música aí e usa o mar como caminho. É, não sei, né? Ao invés de ficar enchendo de carro, enchendo de vias, duplicando vias. Olha, seria uma ótima ideia, hein? Você acabou de dar uma boa ideia. Pois é, viva o mar. Esse programa é sobre o mar. E Alex Thier, me fala aí, conta pra gente. Onde é que você toca? O que você tá fazendo agora? Os bares, tá tocando ao vivo? Mesmo com a pandemia, tá conseguindo trabalhar? Como é que tá sendo essa experiência nesse momento? Então, agora é um momento assim que eu pelo menos fiquei 7 meses em casa não tocando. E aí, depois que teve o decreto que permitiu a música ao vivo, isso a partir de setembro, agora eu comecei a voltar a partir de outubro, assim, em alguns lugares onde já tava tocando. E agora, né, chegou a temporada também, agora tá brilhando mais algumas coisas. Claro que ainda não tá como é, né, em tempos normais, mas a gente tá pelo menos conseguindo aí, pelo menos tá aparecendo algumas coisas aí. Quer que fale alguma agenda, assim, de onde vai? Então, separa. Amanhã eu tô lá no Latinos, que é um novo bar que abriu ali no Rio Tavares, bem legal. São chilenos, né, que os proprietários, então por isso chama Latinos. Tem muita culinária, coisa latina, enfim, é um lugar muito agradável aí de estar. Beijo, Marco. Isso. A gente recomenda Latinos Bar. Exatamente. Uma cachaçinha boa lá. E aí no sábado eu tô ali no Boni Gastronomia, também ali na Lagoa. Tô ali com um camarada que também gravou a percussão dessa música também junto. É o Sandro Percussão, um grande amigo meu lá de Pernambuco. Massa, e nas redes sociais, como é que te acha? É Alex Thier Arte. Alex Thier Arte, só procurar lá. É, ali também, inclusive, já tem essa música que a gente tocou agora também, ali dá pra já escutá-la ali. É isso, galera. Dá pra chegar amanhã no Latinos e ouvir ao vivo. Aliás, a gente vai pra lá daqui a pouco. Vai comemorar os 50 e comer um pastel de camarão. Esse foi o Moqueca de Siri em homenagem ao mar. Nossa maior dádiva. Já queria me despedir antes de falar mais um pouquinho de vocês aí. Queria mandar um beijo pra Bebel, minha amiga que tá ouvindo. Pra minha filha Rebeca. E queria desejar pra todos um ótimo final de semana. E vamos cruzar os dedinhos pra chuva dar uma trégua, né, minha gente? Porque senão o próximo programa vai ter que ser o tema sobre chuva. Um beijo, tchau! Valeu, galera. Eu, Siri, me despeço agora. Eu também, Alex G, agradeço aí. Tamo junto. Espero estar aqui sempre. Vocês continuam com a programação do DJ Computer, Rádio Campeche, DJ Zara, feito em software livre. E a gente volta na quinta, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil.